Andei a ver o preço certo em euros. Por acaso, é o programa que mais confusão me faz na televisão portuguesa, é o preço certo. É que os concorrentes todos têm cara de quem nunca comprou nada daquilo que sai lá. Bah, não sei porquê, mas não me parece que a dona Elvira, de freio espada à cinta, que é doméstica, saiba o preço de um computador portátil com disco rígido de 50 GB, ecrã TFT de 15 polegadas, placa gráfica Super VGA e modem incluído. Até o público bate palmas sem saber o que é que eles estão a oferecer. Olá, o que é aquilo? Bem, não sei, pá, mas deve ser muito fixe. Ora, escuta só, uma cena com 15 polegadas e Windows XP, bem... Porquê é que eles não põem nas montras coisas que eles estejam habituados a comprar? Sei lá, 1 quilo de batatas para fritar, vassoura e esfregona vileda, 5 latas de atum conserva, para os seus filhos, este magnífico bulical. Agora diga-me qual é o preço certo. Dava para o teu filho, João. Mas dava. Mas como é que um indivíduo que se prepara para um concurso destes, quer dizer, é estranho. Estão a ver aquela malta que vai ao shopping e não compra nada. Eles andam só a ver montras ali de um lado para o outro. Eles andam a ver preços, é verdade. Domingo à tarde, com o seu fato de treino a palmilhar todas as lojas, esses é que são os concorrentes do preço certo. Ali, a espreitarem as etiquetas. Ô chefe, quanto é que custa isto? E depois nunca compram nada, claro. Para quê? Se o programa dá... Anda sempre marido e mulher juntos, que é o chamado trabalho de equipa. Falam entre eles, baixinho. 90 euros, eu não te dizia. Aponta aí, 90 euros, muito bem. Depois, quando é o concurso, fica um cá em baixo a jogar e o outro na bancada. Normalmente é a mulher que vem jogar, não sei se já repararam. A minha parte preferida é na montra final, quando está toda a plateia aos gritos a dizer-lhe o valor da montra. Eu aproveito sempre aquela parte para preencher o totaloto. 30, 25, 23, 52, 37, 19, 26... Aos berros. Por acaso eu tenho pena da senhora que está a jogar. O marido grita-lhe desesperadamente um número e ela escolhe outro. Já aconteceu, é verdade. Eu tenho pena, meus senhores, devia haver proteção policial para esta gente. Imagino o que ela sofre lá em casa. Eu disse 29.760. Eu disse! Mania de não fazer nada o que eu digo. Oh, querido, mas nós ganhamos. Foi sorte! Não sei como é que foste buscar que aquilo só custava 5 mil. Foi sorte. Não interessa. Outra das minhas partes preferidas é eles terem uma montra final com computadores, eletrodomésticos, viagem, moto, carro e... uma tigela de caramelos de fruta! Muito bem. Quem diria? Mas agora o apresentador do Preço Certo é o Fernando Mendes. Ele está tão gordito que eu quando vi aquilo pensei que agora se chamava o Peso Certo. O nosso apresentador, Fernando Mendes, pesa entre 500 e 900 quilos. Qual é o peso certo? Gosto também da história de se poder sortear a margem de erro. A PJ podia fazer um concurso, mas com juízes para determinar o tempo certo que cada um apanhava, não era? E vamos jogar o tempo certo. Doutor Juiz, sabe que tem uma margem de erro de 8 meses. Na montra final, 2 ladrões. Um roubou um clube e o outro uma câmara municipal. Qual é o tempo certo? Mas irrita-me. Por todos os dias aquilo é igual. Eu acho que... Porquê que eles não variam nas perguntas e nas montras? Subornar um árbitro custa entre 5 mil e 32 mil euros. Qual é o preço certo? Jardel sai à noite e gasta com as meninas 10, 15 mil ou 20 mil euros. Qual é o preço certo? Ainda espero pelo dia em que a montra final seja mais apelativa. E hoje, na montra final, 2 meninas de valor idêntico. A Cátia do Intendente e a Tânia da Avenida da Liberdade. Qual é o preço certo? E ainda, na montra final, uma espetacular viagem de helicóptero em Lamego. Qual é o preço certo?